Rádio no Ar Conchego, 88.1 FM ou pela internet. Em mais uma tarde aqui no Pelos Olhos e Ouvidos, direto da Rádio Aconchego. Hoje com mais uma banda, faz parte da coletânea Cena Recife, a Sob Efeito Q66. Estamos aqui com Humberto Holanda, Gilson Lima e Renato Lima. A gente vai conversar a tarde toda sobre como foi a formação da banda, as músicas, os shows, a história e os próximos projetos. A gente vai conversar tudo aqui hoje à tarde. O último programa que fizemos foi 15 dias atrás, sobre a coletânea Cena Recife. Por problemas de faculdade que eu tive, não fiz o sábado passado, e o último programa da coletânea Cena Recife está disponível lá no blog, que você tem acesso pelo Facebook do Pelos Olhos e Ouvidos. Está tudo lá para você conferir. E para a gente começar muito bem essa tarde, a gente já começa metendo bala com Sob Efeito, que dá nome à banda. Então vamos ao som e voltamos com a conversa com Humberto e a galera, pra gente se deleitar escutando um bom rock and roll e muita música pernambucana. Então, voltamos a ponto de bala aqui, no Pelos Olhos e Ouvidos, e vamos conversar primeiramente com Humberto Holanda, que é o vocalista, idealizador e fundador da banda Sob Efeito Q66. Boa tarde, Humberto, e boa tarde a toda a galera. Boa tarde, Edro. Boa tarde aí, queridos ouvintes. Prazer aqui estar na Rádio Aconchego, tendo essa oportunidade aí de falar um pouco sobre a história da Sob Efeito Q66. Então, Humberto, começa aí logo dizendo como é que foi idealizar e criar a Sob Efeito. Cara, assim, desde que eu aprendi a tocar violão, que eu comecei a escrever algumas letras, né? E daí tinha uma certa vontade de montar uma banda, mas não tinha colegas assim, meio louco assim, pra querer o mesmo. Até que um amigo meu, conhecia um brother também que tinha uma banda, o nome dele é Júnior, e aí apresentou o Júnior, a gente montou a primeira banda, que tempo depois deu nome a que formou de fato a Sob Efeito. Como é que foi a primeira formação? Assim, quem eram os camaradas? Como é que funcionou a primeira formação? A primeira formação foi, era eu na guitarra, Júnior no vocal, Hinaldo no contrabaixo e César na bateria. E assim, a gente tinha um problema grande, que todo show que a gente ia fazer, a gente tocava com um nome diferente. E era? A gente não tinha um nome, então. Todo nome, toda banda, todo show era um nome diferente. Sem encontrar identidade ainda. Isso. Até que um certo dia, Júnior chegou com um repertório lá. Uhum. E a gente tava montando um repertório e tinha uma música chamada Sob Efeito. E aí eu, de imediato, gostei do nome e tal. Eu disse, ah, vamos deixar esse nome aqui. E os caras, bora, ficou legal. Até a gente arrumar outro. E são diversas as bandas que tem, a partir de um título de uma música, que incorpora o título da banda, né? Isso, correto. Aí a gente pegou, deixou como sendo Sob Efeito. Isso há praticamente 16 anos atrás. E o interessante é que naquela época a internet não era algo bastante acessível. Uhum. Então a gente, mais ou menos 4 anos depois, quando começou a ficar mais acessível a internet, a gente começou a pesquisar. E daí eu já vi que de cara já tinha algumas bandas com esse nome. Mas como batia era, de frente, né? Isso, mas como era algo bastante, assim, mais por prazer mesmo de estar tá tocando ali, a gente tocava muito cover. Ainda não tínhamos ainda engrenado música autoral. A gente foi deixando, rolando. A princípio só tocava rock dos anos 80, era por aí? Isso, só rock 80, 90, por aí. Lembra das músicas do repertório? O repertório da gente era bastante mais assim, regional. A gente tocava muito na linha de Devotos, Querosene Jacaré. Legal. Chico Science, Nação Zumbi. Uhum. E tocava um pouco de Charlie Brown Jr. Algumas músicas de Legião Urbana, mas era raro. Era mais essas bandas que a gente tirava o som. E bastante mais Devoto e as bandas aqui da época. E como é que foi o princípio das músicas autorais no grupo? Cara, foi engraçado porque a gente tava ensaiando num quarto lá da casa de César, lá na estância, ali no bairro da estância. E a gente tava tocando cover e tal, não sei o que, não sei o que. Aí na hora eu falei assim, bicho, a gente tinha parado, né, naquele tempo assim, a gente tinha descansado. Eu disse, meu irmão, vamos tocar a música da gente? Aí os caras olharam pra mim assim, a música da gente. Eu disse, eu fiz um. Aí os caras olharam pra mim assim, tipo, espanto, né? Muito espanto. Aí tu fizesse? Eu disse, foi, velho. Aí os caras olharam assim, toca aí. Aí eu comecei a tocar a música. Foi até, acho que foi Vida, a primeira música que eu fiz, chamada Vida. E depois Filho da Pátria. Aí comecei a tocar, aí os caras começaram a entrar na onda, a gente começou a tocar uma música nossa. Depois começaram duas, três, e daqui um pouco a gente tava com um repertório de maior parte das músicas nossas mesmo. E o embrião dessas primeiras músicas, qual foi a referência que tu tivesse pra fazer as primeiras composições? Cara, pra ser sincero, assim, eu não me sinto muito confortável em dizer assim que as músicas teve referência de tal banda, porque assim eu não consigo encontrar identidade assim entre a Sob Efeito e as bandas que eu curto. Uhum. E a galera curtia também. Eu sempre curti muito a Legião Urbana, Engenheiros, Paralama, essa linha, tá ligado? Mas nunca consegui fazer nada parecido. Mas assim, a galera que escuta Sob Efeito, disse que algumas músicas da gente lembra muito Devotos. Eu já ouvi isso também mencionar. Então, aí assim, mas assim, eu não vejo assim uma referência assim que eu possa dizer assim, pô, ficou parecida com tal banda. Assim, eu não me sinto confortável a esse ponto. Não é nada que queira ser diferente, não. Pretencioso, né? Não é isso. É questão assim que eu até por uma questão de preservar as outras bandas, né? Sim. E assim, a minha banda parece com uma banda tal, aí assim, pô, não, os caras são bem melhores e tal, eu não quero fazer essa comparação. Você falou aí, mencionou o seu primeiro repertório que tinha Devotos. Como é que você identifica, principalmente o começo da Sob Efeito? Você identificava como pop ou como punk? Como é que você identificava lá o embrião da ideia? Era mais um rock alternativo. Mas assim, no embrião mesmo que você falou, era mais um punk. Mais no estilo punk, um pouco hardcore, até porque tinha a influência do outro vocalista, que era Júnior. Hoje Júnior tem a banda Horta. Se você escutar a banda Horta e escutar a banda Sob Efeito, você vai ver assim que eram ideias totalmente antagônicas, diferentes. Né? Júnior formou a banda Horta e eu permaneci com Sob Efeito. Aí por aí você vê assim os estilos totalmente diferentes. Era o que pegava assim um pouco no começo. Até que assim, às vezes a gente questionava, porque eu achava um negócio mais leve, ele fazia assim, vamos botar esse negócio mais assim e tal, assim, afinal, porra, se tu quer um negócio mais punk, um negócio mais hardcore, tu faz, velho. Assim, na boa, né? Sem brigar, assim, a gente discutindo na boa. Aí, tanto é que Júnior começou a fazer músicas. E a gente começava a tocar as músicas dele, tocava as minhas. E daí terminou a gente criando um caminho diferente. Mas a amizade acima de tudo, a gente troca ideias hoje e tudo de boa. Isso é importante. Mas apresenta aí os companheiros que vieram nessa tarde aí com você. Cara, hoje é a primeira entrevista com a nova formação da banda. A gente assim que não tem o costume de estar trocando de formação constante, porque a ideia da Sob Efeito em si é de manter o mais longo possível uma formação. Por isso que a gente não vai atrás de pessoas, grandes músicos e assim, não desmerecendo ninguém, mas a gente vai acima de tudo por pessoa, por personalidade, identificação, isso pessoal. Porque a gente quer, acima de tudo, manter um projeto à base de amizade, onde rola um clima legal e as coisas possam surgir. Transcorrer assim, bem, né? De maneira mais natural e seguir assim de uma forma que seja bom para todo mundo. A gente passou com o trio, para ter uma ideia, que era eu, Amor e Alexandre, passou praticamente 11 anos juntos. Certo. Os caras tiveram esse problema dele, tiveram que seguir outros caminhos e a gente entrou uma formação nova agora. Que hoje o Cletson, que é o baterista novo, não pôde. Hoje foi passar um feriado aí com a família, tá, etc, não pôde vir. Mas tá comigo aqui Renato, que é o mais novo baixista. Eu voltei pra guitarra, como no início da banda. Renato assumiu o contrabaixo, vai falar já com vocês aí. E Gilson, que é o mais novo integrante, fazendo a segunda guitarra. Muita gente tá acostumada a ver a gente como trio, como eu falei agora há pouco, a gente passou mais de uma década aí como trio. Mas aí voltamos à formação original, que é um quarteto. E Gilson é o mais recente aí, que veio completar aí o time, fortalecer aí o som da banda. Ok. Sob Efeito, só você que é da formação original. Isso. Só participasse só dessa banda também? Não participasse de outro projeto? Não, nunca participei de outro projeto. Recebi alguns convites, mas assim, eu sou um cara que eu gosto muito de... Assim, de... Como se diz assim... Levar as coisas a sério. Eu não gosto de deixar a galera na mão. Então, assim, pra assumir outros projetos e não poder chegar... Dar continuidade, né? Dar continuidade, eu preferi não assumir e ficar só com a Sob Efeito mesmo, pra poder fazer um negócio mais completo. Mais bem acabado e dar continuidade ao trabalho. Isso, correto. Mas, e Gilson e Renato, já participaram de outros grupos, outras bandas anteriormente? Aí eu passar a voz aí pra Gilson... E aí, boa tarde, velho. Boa tarde. Então, eu já toco numa banda, né? Tem uma banda Conspiração Alienígena. A gente também tá aí mais de 10 anos na estrada já. E o Humberto falou comigo, falou que tava precisando de um guitarrista, tava fazendo uma formação nova e tudo. E aí eu pedi a ele umas músicas para escutar. Aí escutei as músicas e gostei, me identifiquei, né, com a banda. Assim, já me identificava com a pessoa dele, assim, porque eu conheço ele, a gente ensaiava lá no estúdio dele. Sim. Aí me identifiquei com as letras dele, com a música, com a personalidade dele também. Aí acabou que casou. Eu também tinha interesse em tocar e fazer uma coisa diferente, né? Da minha banda. E assim, eu acho que bem parecido assim com o estilo de composição dele, de músicas que eu curto também, que eu faço também. Então acabou que casou, a gente tá aí fazendo esse. Vai tentar fazer uma nova formação pra durar aí bem, bastante tempo e o negócio vingar mesmo. Que perdure. E que bom que você já tem uma estrada, já conhece bem o Underground com outra formação e isso. Tenho certeza que também você já assistiu muito show do Underground. Com certeza. E o nosso querido amigo Renato, que assume o baixo. Boa tarde. Eu tinha um projeto anterior a esse, que era da banda O Corvo, só que deu uma pausa e tal, mas aí eu também eu conheci o Humberto também através de ensaios, que eu ensaiava lá no estúdio e tal, a gente pegou uma amizade e tal, e quando ele fez um anúncio que precisava de um baixista, eu me interessei assim, falei com ele, escutei o som da banda que eu já escutava há algum tempo, né, a gente trocou uma ideia e eu entrei na banda assim. É isso aí. E todos moram próximos um do outro, bairro, cidade. E Humberto ainda tem essa questão do estúdio, né, Humberto? Que consegue aglomerar muita gente que toca lá. Tem sim, velho. Assim, só quem mora distante um pouquinho é Gilson. Gilson mora no Janga. Mas eu moro em Peixinho, Renato, Caixa d'Água, né? Proximidade ali. E o baterista Cleis também em Peixinho. Então fica fácil aí pra gente. Tá sendo fácil pra gente tirar esse som. E a questão do estúdio. Eu moro ali cerca mais ou menos 6 anos ali Peixinho. Fiz um estúdio a princípio para ensaiar com a Sobrefeito, mas aí gostei do resultado e anunciei assim no Face, sem muita pretensão para outras bandas ensaiarem. E aí, para minha surpresa, várias bandas foram lá ensaiar e gostaram e saíram falando para outras bandas. E hoje tem uma galera que ensaia lá, massa. E além da galera ensaiar lá, fiz muitas amizades, tive o prazer de conhecer Gilson. Da conspiração, não sei se você falou aqui, mas ele tem a conspiração, é um alienígena, que é massa o som. Renato, também da banda O Corvo. E muita galera que foram tocar lá e fiz amizade, e tem um prazer, assim, muito massa assim, que o estúdio proporcionou. Essa interação aqui com várias outras bandas. Exatamente, e o importante é essa interação. Mas lá no estúdio, vai apenas bandas do underground, que você já faz parte do circuito, ou também vai gente de outro gênero musical? Não, o estúdio é aberto para todos os estilos. Eu sou rock, sou roqueiro, curto rock, não me vejo curtindo outra parada, mas o estúdio ele está aberto ali para quem gosta de música, para quem curte música e seus enfim, né, seus estilos aí. Tem muito grupo de pagode para ensaiar lá, né, tratamento é o mesmo, para quem curte rock, tratamento é o mesmo, não tem diferença. Para mim o que vale é primeiramente a pessoa, né? Ou a música, cada um tem seu gosto, cada um toca o que quer, o estúdio está aberto para todos. Assim, como eu falei, a principal ideia era para minha banda, com uma banda de rock. Eu fiz até relativamente pequeno estúdio, porque tive ainda uma visão meio fechada. Mas depois que eu conheci lá o Assinalado Peixinho, vi que tem muito grupo de coco que vai ensaiar lá. Que o estúdio ficou pequeno para essa galera, mas a galera vai ensaiar lá de boa. Muito grupo de pagode, como eu falei agora há pouco. Tem orquestra que vai ensaiar lá. Então assim, aí eu vejo até a possibilidade de aumentar o espaço lá físico para poder agregar mais. A sua ideia era apenas fazer um home studio, né? Que aí a coisa foi ganhando pé, você não preparou tão bem adequado como você tem a visão agora de preparar para como negócio, né? Isso, foram duas coisas assim que juntaram para, no caso contra, né? Assim, como eu era novo no bairro, eu não conhecia muita cena de Peixinho, não conhecia as bandas locais e tal. E tive aquela visão fechada, assim, para o rock, como uma banda de rock é de 3 a 5 caras, né, em sua grande maioria. Então, assim, o espaço ficou bom. Só que aí, para minha surpresa, existe muitos estilos ali, um bairro multicultural, né, o Peixinhos. É verdade. Um grupo de coco ali, que eu fiquei surpreso, e a galera vai ensaiar lá. Um deles, eu cheguei em casa, deixei a minha esposa lá, abri o estúdio lá. Quando eu cheguei em casa, o estúdio pequeno saiu 11 pessoas lá do estúdio. Eu fiquei surpreso. Loucura, né? Não tinha tanta gente ali dentro, velho. Grupo de coco, de maracatu, essa coisa mais ligada à afrodescendência, reúne muita gente. Mas massa, a galera gosta lá, então eu penso em aumentar o espaço lá pra poder dar mais um pouco de conforto a essa galera que vai sair. Ok. Vamos ao primeiro bloco de músicas. A gente vai de Imagem e Nada Mudou. Fala um pouco dessas duas músicas. Por imagem, ela retrata um pouco a questão da necessidade das pessoas passarem para as outras coisas que elas não são. Existe isso muito, muito disso, né? Existe, no meu ponto de vista, isso muito. Dois tipos de pessoas muito comuns. As pessoas que fazem de tudo para aparecer e as pessoas que surpreendem. E a música Imagem, ela fala um pouco sobre isso. E a Nada Mudou? Nada Mudou, para a galera que está ouvindo aí, que já conhece a banda ou que está afim de conhecer um pouco o trabalho da banda, ela fala sobre o cotidiano, o dia a dia, sobre política, que infelizmente a gente nasce, vive, morre, nada muda com relação a isso. E dia 27 de maio vai ter um lançamento do videoclipe, primeiro videoclipe oficial da banda, que é justamente da música Nada Mudou. Foi um clipe aí feito à base de desenho animado, que conta uma historiazinha do cotidiano da gente, né? Ônibus lotado, insegurança, metrô superlotado, falta de planejamento, entendeu? Assim, falar sobre isso, e que é uma coisa que não é de agora, é uma coisa que desde sempre, né? Desde Deodoro da Fonseca. Essa música vem no primeiro ou segundo disco? Essa música vem no EP, primeiro, né? Ela veio, na verdade, assim, ela foi no primeiro demo, uhum, que a gente fez em 2005, e em 2013 a gente regravou ela. Certo. Na verdade, a gente regravou em 2014, a gente regravou todo o primeiro demo de 2005. A gente fez uma roupagem nova de algumas músicas, nada mudou, praticamente ficou a mesma roupagem. A gente só regravou ela em 2014. Então, retratando o nosso péssimo cotidiano social, né? Isso, infelizmente. É isso aí, vamos de Imagem e Nada Mudou, com a Sob Efeito Q66, e voltamos daqui a pouco. Mas o que der pra mim, divido com você. Procurei ser um cara mais dedicado, mas nunca estudei na hora do intervalo. E se você achar que eu estou derrotado, só porque acordei no mundo todo errado. Vez em quando alguém diz que sabe o que aconteceu. Ainda assim alguém diz que sabe o que aconteceu. Entre você e eu, vivemos em um mundo de falsa imagem, onde as pessoas fingem ser o que não são. Algumas por pura necessidade, outras para ouvir alguma opinião. Ao pôr do sol um novo amor nasceu, mas alguém partiu sem dizer adeus. Ainda assim alguém diz que sabe o que aconteceu entre você e eu. Eu não tenho nada a oferecer, mas o que dá pra mim, divido com você. Procurei ser um cara mais dedicado, mas nunca estudei na hora do intervalo. E se você achar que eu estou derrotado, só porque acordei no mundo todo errado. Vira e mexe, alguém diz que sabe o que aconteceu. Vivemos em um mundo de falsa imagem, onde as pessoas fingem ser o que não são. Algumas por pura necessidade, outras para ouvir alguma opinião. Ao pôr do sol um novo amor nasceu, mas alguém partiu sem dizer adeus. Ainda assim alguém diz que sabe o que aconteceu entre você e eu. Entre você e eu. Entre você e eu. Entre você e eu. tenho nada a oferecer. Mas o que dá pra mim, vivendo com você. Olhos pra dizer que eu lavro meu jardim até morrer. Coragem, no fim da tarde que cai um orvalho a mais. Nós vamos pela margem da cidade, a linha de montagem desligada. Silêncio, no fim da tarde que cai um orvalho a mais. Um orvalho a mais. Um orvalho a mais. Um orvalho a mais. A importância do cinto de segurança no banco traseiro. O uso do cinto de segurança tornou-se um hábito de muitos motoristas e dos passageiros que viajam no banco da frente dos carros. Mas você usa o cinto no banco traseiro? É muito provável que não. Basta observar os veículos passando em qualquer rua do país para descobrir que praticamente ninguém usa o cinto de segurança no banco traseiro. Esse cinto, que ninguém usa ou nem sabe que existe, pode fazer muita diferença na hora de um acidente. Imagine um veículo que se desloca a uma velocidade de 60 km por hora, batendo de frente contra uma parede de concreto. Imagine também que o motorista ou o passageiro pese cerca de 60 quilos. Em um acidente como esse, todos os ocupantes serão necessariamente arremessados na mesma direção e à mesma velocidade que o carro vinha desenvolvendo. Quem está no banco traseiro sem cinto será jogado para frente a 60 km por hora contra o encosto do banco dianteiro. E, por causa da velocidade, o corpo dessa pessoa irá ser projetado com um peso 15 vezes maior ao seu peso real, neste caso, quase uma tonelada. E será jogado para cima também, contra o teto do carro, porque em uma colisão frontal, a traseira do carro é impulsionada para cima, levantando rapidamente as rodas do chão. Dependendo de sua altura, o passageiro baterá a cabeça contra o teto. O problema é que, ao mesmo tempo em que o passageiro é jogado contra o teto, seu corpo continua se deslocando para a frente, na direção do banco da frente. O teto segura a cabeça da pessoa, ocorrendo, então, o risco de uma flexão extrema do pescoço. Essa flexão pode provocar uma fratura da coluna cervical, que, muitas vezes, é seguida do ferimento da medula espinhal, a lesão medular. É claro que o movimento do passageiro do banco traseiro não termina aí. Ele pode bem terminar fora do carro, depois de atravessar o para-brisa. Mas, para isso, é claro, o passageiro do banco traseiro terá que, primeiro, atropelar o motorista ou o passageiro dos bancos da frente, impondo a eles enorme risco de vida. O resultado é o seguinte: quem viaja no banco traseiro sem cinto de segurança corre grande risco de graves ferimentos e pode matar o ocupante do banco da frente, mesmo que ele esteja usando cinto de segurança, pois seu peso no momento do impacto fica 15 vezes maior. É como circular levando um elefante no banco traseiro. Portanto, usar o cinto de segurança traseiro é uma questão de vida e um dever de cidadania. Então, chegamos ao segundo bloco, aqui com a Sob Efeito Q66. E vamos continuar o papo aqui com o cara que teve a ideia de montar a banda. Humberto, fala aí, a gente falou primeiro de como começou o processo criativo das composições. Mas fala agora como foi para montar os primeiros EPs, as primeiras demos, como é que foi a construção do repertório e gravar as músicas? Jetro, em 2005, 2004 por aí, a gente já tinha mais ou menos umas 15 músicas por aí. E aí a gente achou que tava na hora de procurar gravar um demozinho. Porque a gente ia muito pra tocar em eventos e a galera perguntava se a gente tinha algum produto, algum material pra vender. E a gente não tinha isso, aí ia desestimulando um pouco, né, velho? Principalmente a mim. E aí eu disse, não, velho, a gente tem que produzir material, porque, pô, é o espelho da banda, né? Você vai tocar, a galera pede um material, não tem, então o som que você faz não se propaga. E aí a gente gravou um primeiro demo. Foi na época que o baterista saiu, eu subi o baixo, e aí a gente foi pra estúdio gravar. A gente saiu algumas vezes e foi pra estúdio gravar o primeiro demo. Só que aí o material não ficou como eu gostaria. Assim, a qualidade da gravação não ficou tão legal, tanto é que... Mas isso é normal, é uma coisa normal, né? Todo mundo que tem o primeiro contato com o estúdio, quando sai, vê o resultado final, depois que já passou as horas de gravação, já fez a mixagem, sente aquele incômodo, não é? Poderia ter sido melhor. É, exatamente. Aí, além do... Mas acho que foi mais a questão da qualidade mesmo, de gravação mesmo. Foi nem a banda em si. Ou foi a pessoa que fez a mixagem do disco? Isso, exatamente. Aí, assim, não foi muito do meu agrado. Tanto é que eu não escutava muito CD. Eu disse, pô, se o negócio que é meu, eu não gosto de escutar, imagina os outros. Então, não tinha muito essa pretensão, assim, de distribuir um negócio que eu não curtia. Certo. E aí, a gente acabou ficando na mesmice. Só que, às vezes, um ou outro... Né, os caras mais próximos, tal, a gente mandava, vocês dão, tal... Ou algum evento ou outro que precisava, era o único material que a gente passava. Tanto é que em 2012, a gente tava com outras letras, comprar um estúdio, outro estúdio, gravar. E aí, assim, eu gostei bastante do resultado. Que a gente ficou com a ideia de regravar esse demo de 2005. E foi aí que a gente regravou o demo. Em 2014 a gente regravou todo o CD de 2005. E ficamos com dois CDs, né? Cada um com 12 faixas. E recentemente, há cerca assim, de mais ou menos 2 anos atrás, até por uma questão assim, de econômica, a gente pegou e incluiu os dois CDs em um só, intitulando Sob Efeito Toda História. O que está aqui na minha mão? Isso, tem 24 músicas do primeiro e segundo CD. E ficou mais baixo o custo, porque tá tudo impresso em um CD só, e quem pegar vai ter toda a história da banda aí com relação à música. Ok. Fala primeiro das primeiras 12 músicas, quais foram? Tu lembra aqui? Lembro, não tem as 12, a gente regravou mais ou menos umas 8 por aí. Eu lembro que Nada Mudou, é uma Filhos da Pátria, Quando Criança, De Mãos Atadas, que é uma roupagem totalmente diferente. Vida, 5, né? O Mesmo, 6, Menino de Rua, 7, Sempre em Frente, 8, e acho que sem Você aqui, 9. Essas são as primeiras músicas do primeiro EP? Isso, foram 10 faixas primeiro, se não falha memória. Aí O Mesmo, ela tinha duas versões, que era a versão com a banda e a versão acústica, voz e violão, que completava as 10 faixas. Que não faz demora pra esse primeiro EP foi exatamente que ano? A primeira gravação em 2005. A gente regravou ele em 2014. Ok. E o segundo disco, como é que ficou? A gente gravou ele em 2013. Foi Imagem, né, Sob Efeito. Deixa eu olhar por aqui. Deixa eu filar por aqui. Lado a Lado. De Mãos Atadas, a gente regravou ela nesse segundo CD. Era Legal, O Que Passou, O Que Você Quer Pra Ser Feliz, Às Vezes, Eis Tu, Tentei Te Dizer e Terceira Dimensão. Ok. E teve as acústicas, que foi Equilíbrio, Quando Eu Parti. E todas essas músicas e essas gravações foram no trio e tu tocando baixo? Isso. Todas as gravações aqui foi eu fazendo baixo, por isso que você vai ver que o baixo não é muito legal na gravação. Modesto. E foi o trio rolando. Ok. E a rapaziada aí nova, já teve a experiência de gravar EP? Ou tem pretensão? Ou a pretensão é a partir de agora do Sob Efeito Q66? Bom, assim, a gente já gravou algumas coisas já, enfim, bastante coisa também, né? Acho que a gente deve ter o mesmo tempo que, no caso, o meu outro projeto deve ter esse mesmo tempo que a Sobre Efeito, né? A gente começou a gravar, acho que em 2005 também. Então a gente já passou por tudo isso aí que o Humberto falou aí. A gente gravar, aí depois não gostar do que gravou, e deixar pra lá o CD. É o que você falou aí, às vezes a gente não gosta mesmo e às vezes é a qualidade também. Mas assim, a gente tem bastante gravação também. E o Renato? O negócio de gravação é meio complicado, né? A primeira vez que eu gravei realmente foi... Acho que foi até... Eu só tenho gravado realmente duas vezes, foi com o Corvo. E a gente gravou um EPzinho com quatro músicas, tipo um demozinho. E ficou muito ruim, a gente ouvia assim, a gente... Meu Deus do céu. Como diz, ficou tosco demais, né? Ficou muito tosco, ficou um negócio muito amador, assim. E depois, assim, ano passado, a gente resolveu gravar um single da gente que a gente tava produzindo e tal. Aí esse ano a gente pegou e gravou um single Natasha, uhum. Que ficou muito melhor, até a produção dele e tal. Aí a gente até gostou tanto que a gente até fez uma camisa mesmo tal, da banda. Com, se empolgou, né? O nome, uma empolgação. E tal, porque o Humberto ganhou uma camisa e do sorteio. E Davidson ganhou outra. Davidson da Formação Territorial. Certo. Aí foi quando a gente viu, pronto, agora foi, agora. Até que a gente sorteou uma camisa também no Estelita, quando a gente tocou no Neon Fest lá, no set. Ah, lá no, na casa do show Estelita. Foi. Legal. E como é que vocês sentem assim? A gente falou de gravação, falou do... como a gente fica chateado do resultado final, mas como é que vocês sentem assim no processo de gravação? Tu acha que o defeito... porque eu não vejo a falta de qualidade nos grupos, nas bandas. Eu acho que as bandas tocam bem, se apresentam bem. Acho que o equipamento de investimento que cada um pode fazer também pode sair uma sonoridade boa, mas eu sinto uma ausência, uma falta de prática de quem vai fazer a mixagem final. Não tem essa pegada, não tem esse tato com a música mais alternativa. E aí tem essa defasagem de qualidade. É a impressão que eu tenho, não sei se é a de vocês. Cara, assim, particularmente falando, eu percebi uma coisa assim. E decidi que a próxima gravação eu vou gravar com alguém que seja do rock. Uhum. Eu acho que isso é bastante relevante. Porque esse segundo demo que nós gravamos ficou com qualidade muito boa. Em relação ao primeiro, nossa, bastante qualidade diferente, muito, né? Muito, muito distante, assim, muito massa. Tanto é que é um CD que eu escuto bastante, assim, não é por ser minha banda. Esse você consegue ir dormir e escutar. Eu escuto bastante, assim, escuto em casa, escuto no carro. É um CD que eu escuto muito, gosto muito, de fato. E assim, e hoje, assim, até porque a gente começa a conhecer muita gente da área e tal, você começa a ver que tem muita gente produzindo. É verdade. Né? Tem gente que produz muito bem com pouco equipamento, tem gente já que não produz tanto com equipamento sofisticado. Então vale a pena você analisar, estudar, ver o trabalho da pessoa que está gravando, que grava, pegar o material daquela pessoa para poder sacar se realmente se gosta do trabalho que ela fez e tal, porque aí vai ser um trabalho semelhante que você vai fazer, né? Com aquela pessoa ali. Então é uma dica que eu dou. E assim, pronto, esse CD que eu falei, que eu gostei muito, o cara que gravou ele é um cara do forró. Sei. Então, por mais que tenha qualidade na gravação, ainda faltou aquele jeito, né? Aquela besteira do rock and roll, uhum. Aquela pegada rock and roll. Assim, eu regravei uma música, eu tive a oportunidade de regravar a música Sob Efeito em outro estúdio com um cara que é do rock. Sim. E ficou uma timbragem assim mais a meu gosto. Certo. Entendeu? Assim, então assim, pô, acho que faltou isso, porque queira ou não, por mais que o cara saiba, ele não é daquela linhagem, daquela pegada, linhagem, né? Exatamente, ele não manja 100% daquilo. Uhum. Então, assim, é uma dica que eu dou assim, você for gravar, você é do rock, procure gravar com alguém que seja do rock. Do meio, é. Por mais que ela seja bom gravar, trabalhando com gravação toda, mas tem aquele feeling, né, de ser do ramo. O jeito de escutar o baixo, o jeito de escutar a guitarra, exatamente, a bateria, exatamente. Os timbres necessários, isso é importante. Faz uma diferença muito grande. Hoje eu escuto o CD que eu gosto tanto e escuto, assim, criticamente, assim, falando assim, eu vejo que tem muita falha assim, ainda no CD, que poderia ter sido melhorado, mas é um CD que eu gosto pra caramba. Tô falando sobre o processo de gravação, tu mencionasse que quando vocês iam tocar, o pessoal pedia as músicas, alguma coisa já palpável de disco. Mas quando a gente grava e a gente começa a distribuir, a nossa cena tem uma dificuldade de... A gente investe num produto cultural, mas não tem a receptividade do outro lado, que é a compra, né? Como é que você vê esse cenário de tanta gente gravando disco, gravando clipe, e as pessoas lá não absorvem, nem só comercialmente, como de outra maneira também? É porque assim, velho, a gente ainda peca muito no fator marketing, né? É uma coisa assim que eu vejo muito, eu até fiz isso também, e um colega me puxou pela orelha assim, né, falando em termos, e eu vi que realmente ele estava certo. É a distribuição gratuita do material. Eu acho que não é bacana, se assim, você gasta, né, com estúdio, com ensaio, produção, uma porra toda, assim, desculpa a expressão. Não, fica à vontade. Tem um material ali que você gravou tudinho e você passa a dar aquilo ali. E o pessoal, assim, aquele negócio, quando você ganha, que é aquele negócio de graça, você acaba não dando aquele valor. Sim. Quando você compra algo, você senta até na certa obrigação de, pô, eu comprei, né, vou escutar pelo menos, né, então, acho que é relevante você começar a vender seu produto. Eu fiz muito isso, fazia muito isso em show. Eu dava CDs e tal, até que um colega meu falou, disse, meu irmão, tu fica distribuindo CD, velho, tem CD teu ali espalhado ali no canto. E assim, a turma não valoriza, pô, tal, aí eu disse... Aí eu comecei a ver por esse lado e me policiar com relação a isso. E hoje, assim, eu parei muito com esse lance, assim, eu acho que venda tem um preço bastante acessível, que é R$5, mas é um preço que dá pra você, pra pessoa comprar e claro, claro. Não é tão, né, dado assim. Porque não é usurpador, é sincero, é um valor justo e que a pessoa tem que ter o respeito de, ao comprar, cuidar com carinho, com a forma de escutar, porque é um trabalho autoral que a gente não faz o trabalho, eu vejo que as bandas não fazem um trabalho apenas por ser aleatório, por banalidade. Tem o intuito de um projeto sincero, com boas composições, com um trabalho que tem todo por trás de produção, de dedicação, de investimento. Gilson, fala aí um pouco dessa coisa amarrada que a gente ainda tem na cena, de valorizar o produto do disco. Verdade. Acho que o que o Humberto falou aí é completamente verdadeiro. Acho que a gente primeiro tem que valorizar o nosso trabalho. A gente gastou com aquilo ali, investiu grana, investiu tempo, deixou de estar com a família, deixou de comprar alguma outra coisa, pra gente gravar um CD, fazer uma capa, né? Conseguir um trabalho gráfico legal. De repente você vai entregar na boa intenção, na maior boa intenção, você quer que seu trabalho seja visto, seja proliferado, né, na mídia, nas redes. Você acaba, acha que está fazendo certo, mas a gente está alimentando um ciclo vicioso errado, né? Que é tipo, a gente entregar o CD, aí como eu até ri quando ele falou aqui que ele entregou o CD, eu já fiz isso também, a gente lançou um singlezinho, aí fez uma tocada, a gente anunciou o lançamento do single, aí entregou pra galera. No final do show lá tinha CD no chão, jogado, rasgado, quebrado. Aquela coisa, o pessoal não valoriza. Assim. Acho que a gente tem que começar. A valorização tem que começar do meio da gente, né? A gente primeiro tem que. Quer o CD e pronto, é tanto. E calculando o que você gastou, né, o tempo que você investiu. Acho que é por aí. A gente valorizar. Primeiro, para depois a galera valorizar também. Acho que mais ou menos. Renato, tem alguma palavra sobre... Na verdade, esse negócio de do marketing também, de uma banda tentar vender o produto e tal, é mais atingido por causa do público também, porque se você for num evento underground, assim, realmente um evento que esteja começando, ele chama, o quê? Umas 10 bandas para tocar, ou até menos, assim. E as próprias bandas não viram públicos de outra. Ela quer que você vá lá, assista a própria banda dele e tal, mas ele não quer ser público. Ele quer ser o astro, ele não quer ser o público. Se as bandas se ajudassem mais, tipo, se unissem, uma pra assistir a outra, consumir o trabalho de uma outra, elas se auto-sustentariam o próprio trabalho de uma ou outra. Também teria mais repercussão e chegaria no público de forma mais bonita e também que atrairia, porque se tiver mais público, até do lado das bandas virarem público, vai atrair mais público, porque onde tem gente, chega mais gente. Quando tá um canto vazio assim, não chega muita gente pra ajudar você, nem nada. Se você for num evento, você vai ver uma banda tocando, você vê um públicozinho olhando você junto, e a maioria das pessoas sempre estão escanteadas, de lado, mais afastadas, só olhando, só ouvindo, mas não estão sendo público, exatamente. É isso aí. Ele que tocou, o Renato tocou mais aí na questão do como gira a cena, né? Humberto quer falar um pouco sobre a cena, que você já tem uma estrada e já tocou em diversos lugares. Cara, a cena é meio complexo, né, velho? Porque parte disso que o Renato falou, acho que tem muita banda hoje em dia. Acho que é aquele negócio, né? A demanda e a oferta, velho. Tem muita banda, e se essas bandas realmente se unissem, fossem para um show, chegasse cedo, ficasse até terminar a última banda, ia realmente, de fato, ter um público legal. E público, como ele falou, chama público, né? Mas muitas bandas vão, tocam e vão embora. Então isso faz com que outras bandas também façam o mesmo. Tocam e vão embora. Então isso aí não agrega valor à banda, não agrega valor ao evento. De um modo geral, não gera público e é ruim para todo mundo. Com relação ao underground, pô, velho, é um movimento massa, onde tem muita gente que faz acontecer o projeto, mas ainda tem muitos eventos que rolam no mesmo dia, às vezes no mesmo horário, isso divide um público que já não é grande. Eu lembro que quando rolava Devotos, que era em Jacaré, Chico Tosado, não eram bandas, né, nacionalmente conhecidas, mas dava um público massa. Eu lembro que uma vez eu fui pro Todos com a Nota ali na exposição de animais. Sim, tinha. E tava lotado, cara. Tinha um apoio governamental, né? Era. E tava lotado, bicho. Não tinha banda de fora, não. Era Ed, Devotos, Grande Jacaré, Chico Tosado, General Franklin. Era essas bandas assim. E é lotado. Sim. Terminava 3 horas da manhã, gente pra caramba. A gente andava pela Caxangá ali, ó. Tranquilo, sem violência. E era massa aquela época. Tu acha que mudou a estiga do público ou é falta de como viabilizar os shows? É aquele negócio, né? É o que eu falei antes. Antigamente eram poucos shows, né? Então assim, quando tinha um show desse, pô, vai lá, ó, que massa, na exposição, tal, que todo mundo ia. Hoje tem muito evento, tá ligado? Tem muita banda, muitos eventos, um chocando com o outro, divide o público, entendeu? Alguns eventos não são tão organizados como deveriam, né? Dá um horário, começa outro, as bandas atrasam muito, fica um negócio meio cansativo pro público, entendeu? Isso gera uma cultura assim de desorganização geral. Mas assim, tem muito evento bom, tem muita banda boa, né? Mas aí infelizmente ainda não consegue chegar às grandes mídias para gerar seu público, ser algo sustentável, infelizmente. Mas assim, é um negócio meio complexo. Eu acho que existe ainda que a turma fala muito em se unir, mas ainda de fato não existe. Fica só da boca pra fora ainda, né? É, ainda não existe muito de fato essa. Ainda existem muitas tribos, né? Quando deveria Sim. ser uma coisa só, tá ligado? Todo mundo na barra só. É algo que tem que ser estudado aí. Todo mundo pensa, age de uma forma, age de outra, mas ainda não encontrou a fórmula correta, né? É. Acho que a turma fala muito de uma forma geral, assim, não, porque eu sou underground, eu curto, mas a turma ainda age muito no sentido seu, né, seu negócio mais egoísta, assim. Sua banda, tá ligado? O evento que ela vai tocar, só aparece no evento que toca, entendeu? Se não vai em outros eventos. Isso tudo é notável, entendeu? Isso a gente nota, isso quem é do ramo vê, quem vai para evento. Por exemplo, eu conheço você há pouco tempo, mas eu já vi você em vários eventos. Tanto é que eu mostrei a sua foto pros caras quando a gente tava assim, marcou pra se encontrar, eu disse, ó, bicho, o cara não tá lá, tal, é jeta, mas pô, não, acho que vocês conheceram isso, mostrei a sua foto. Acho que eu falei, já vi esse bicho em evento. Então, queira ou não, assim, a gente já conhece você de evento. Conheço você e outras pessoas que eu não conheço mais conhecidas. Mas uma coisa que eu sinto falta de tudo que a gente tá conversando no momento é, a gente tem as bandas, sim, eles têm esse defeito de chegar e não ficar, não prestigiar o evento todo, mas acho que também falta a gente chamar mais gente. tipo, o primo, o vizinho, e aglomerando mais gente para essa coleção de shows e eventos que a gente tem, que são espalhados em todos os lugares, mas a gente falta agregar gente nova, que possa convidar mais um e mais um para poder ter esse rodízio de consumo, de camisa, de disco, porque, de fato, o que é produzido aqui, falta o meio comercial. Mas esse meio comercial também depende de um aglomerado de gente, fazer uma cena firme, forte, né? Infelizmente, assim, até, assim, pela parte da Sob Efeito, por exemplo, a gente vende muita camisa da Sob Efeito. Tá? Isso é uma galera que pede, eu vivo sempre postando, nova remessa, porque sai, a galera compra as camisas, tudinho. A galera que escuta o CD, tem o CD, escuta, sabe cantar as músicas. Mas realmente eu sinto falta dessa galera nos eventos. Alguns vão, outros não, vão, assim, vão fracionados e tal. A galera não vai muito para eventos como hoje. É uma coisa que não é só problema do underground. Se você for analisar shows grandes, já não dá aquele público como antigamente. Né? Você tem um evento, que evento, por exemplo, que vai acontecer agora, abriu pro rock. O evento abriu pro rock, um evento que era, né? Sim, era bombado. Bombado. Hoje você vê, o evento não é mais como antigamente. Então, assim, isso você vai levar pro underground, não é só um problema do underground. É você ver show de bandas consagradas, não dá público, tá ligado? Então, assim, não é um problema só do underground. A galera hoje prefere estar assistindo no YouTube, infelizmente. O que era pra aproximar, acaba distanciando. Exatamente. Antes você, o máximo que você tinha era uma MTV que pegava ruim pra caramba, tinha que ser com bombril na antena. Eu lembro. Né? Você via só os clipezinhos ali e tal. Vixe, tu é velho, se já falasse aí a época que não era da internet, da MTV com bombril. Não espalha não, pô. Então, a gente acabava vendo os clipes das bandas e aqueles ficavam, show da banda, você ia. Hoje em dia tem shows completos da banda, né? Completo da banda, assim, você fica em casa assistindo show, muita gente faz isso e acaba agregando de forma negativa, né? A galera ir pra shows. Então, assim, isso acaba refletindo nos shows underground também. Assim, para as bandas consagradas, já não tem aquele, né, público instigado como tinha antes. Sim. O underground, infelizmente, tem disso também. E hoje já tem banda que tem shows completos gravados no YouTube, né? Banda underground mesmo. Aí, quando vai para um show, não dá aquela massa. Entendeu? Eu acho que, infelizmente, é meio complexo ainda. É um negócio que tem que ser... Um dia a gente acha a equação para fazer a soma correta. É, isso. E fazer com que a galera... vá aos eventos. Exatamente. Então a gente vai agora de escutar Vida, Filha da Pátria e Quando Criança. Fala um pouco aí dessas três músicas. Vida, acho que foi uma das primeiras que eu escrevi. Filha da Pátria, velho, é uma música bastante antiga. Eu lembro que eu escrevi essa música, eu estagiava na prefeitura. Não vou nem dizer o ano, para você não ficar meio me julgando aí, achando que eu sou um velho já de cabelos brancos aqui na rádio, etc. Mas foi uma das primeiras músicas que eu escrevi. Eu estaria na prefeitura e negócio público não tem muito serviço, né? Então eu ficava escrevendo, compondo. Legal. Bom passatempo. Aí essa música Filho da Pátria, ela fala mais uma vez sobre o cotidiano e o refrão é bem instigado. Então, se tiver criança na sala aí ouvindo, é melhor tirar. E Vida é um negócio também, fala sobre o cotidiano, mas de uma forma mais tranquila. Quando criança, é engraçado que quando criança é uma história que fala assim sobre... pessoa mesmo, quando a criança gostava de brincar, tal, etc. Aí uma vez meu irmão veio perguntar se a minha mãe realmente não deixava eu brincar, porque a letra fala um pouco sobre isso. É meu irmão mais novo, né? Uhum. Ele perguntava, quando tu era pequeno, a mãe deixava a gente treinar. Não, pô, isso aí foi um negócio que eu escrevi, mas é... Trouxesse da tua infância pra uma composição. Não, minha mãe deixava eu brincar. Deixava fazer as duas coisas, brincava e estudava. Tá certo, então vamos dessa sequência aí da... Sob Efeito Q66. Depois vamos escutar Café Preto e voltamos daqui a pouco para o último bloco, que a gente vai falar sobre o clipe e os próximos shows da Sob Efeito e mais algumas coisas. Nossa. Filhos da Pátria! embora daqui e esquecer que resisti a esses dias tão ruins. Toda essa gente trabalha vivendo um dia por semana, correndo atrás de um nome, de muita fama e de grana. Nesse mundo em que você é o que tem sinal, a maranha é feliz, eles querem ser o tal. Vamos mostrar aqueles filhos da puta que rock and roll é futuro e tatuagem não faz mal. Filhos da pátria! Eu ia pra escola, queria estudar para ser doutor. Doutor! Mas na esquina, crianças cheiram cola, e na minha escola não havia professor. Quando criança, eu ia pra escola, queria estudar para ser doutor. Doutor! Mas na esquina, crianças cheiram cola, e na minha escola não havia professor. Minha velha já via me num saiar daê. Passei para estudar pra me tirar daqui. Não tinha papaga, eu não tinha dominó. Não tinha bola de gude, não havia futebol. Quando criança eu ia pra escola, queria estudar para ser doutor. Doutor! Mas na esquina crianças cheiram cola, e na minha escola não havia professor. Quando criança eu ia pra escola, queria estudar para ser doutor. Doutor! Mas na esquina crianças cheiram cola, e na minha escola não havia professor. Minha velha já dizia me não saia daí. Passe para estudar pra me tirar daqui. Não tinha papagaio, não tinha dominó. Não tinha bola de gude, não havia futebol. Eu ia pra escola, queria estudar para ser doutor. Mas na esquina, crianças cheiram cola, e na minha escola não havia professor. Quando criança eu ia pra escola, queria estudar para ser doutor. Mas na esquina, crianças cheiram cola, e na minha escola não havia professor. Minha velha dizia, menino saia daí. Passe para estudar, para me tirar daqui. Não tinha papagaio, não tinha dominó. Não tinha bola de gude, não havia futebol. Dos que se encontram e se encantam. Há pessoas que se encontram simplesmente. Há pessoas que se encontram e se encantam. E quando se encantam, nasce um novo sentimento. Faz-se de repente um oásis no deserto. Um acalento para um eterno pranto. E para as mentes reanimadas, uma ilusão. Faz-se de flores a misteriosa primavera. A bruma torna bela a manhã nascente. Os ventos trocam congratulações, porque na terra alguém se encontra e se encanta. São destinos que se unem e se transmudam. São pessoas, são almas que se dão a transformar, como que de repente, aquele velho e desamado mundo. Faz-se de púrpura a aura da existência, cobrindo a monotonia da rotina, aspergindo de palpitantes sonhos a fantasia estéril de quem até então nunca sonhara. E os que se encontraram e se encantaram, parece que agora estão despertos, despertos para a vida, despertos para o amor, afinal, despertaram. Dos que se encontram e se encantam. São destinos que se unem e se transmudam. São pessoas, são almas que se dão a transformar, como que de repente, aquele velho e desamado mundo. Dos que se encontram e se encantam. Dos que se encontram e se encantam. Eu sugiro sempre comprar à vista e nunca esquecer do desconto, e pedir o desconto. O parcelamento é interessante numa questão de uma viagem, ou se você se programar sempre e pagar sempre aquela parcela, tá, em dia, e que não tenha tantos juros. É muito difícil você fazer um parcelamento sem ter embutido algum tipo de juros ou taxa administrativa. Então, o que a gente sugere sempre é que as pessoas comprem à vista, barganhando o desconto. E se não for possível, é claro, que ela faça um mínimo de prestação, com a taxa mínima também. Negocie a taxa mesmo. Chegue lá e tenha a sensibilidade de falar: eu quero pagar o mínimo de taxa de juros. E de preferência, as pessoas procurem saber a taxa de juros ao ano e nunca ao mês, porque o banco comercial ele varia de 30 a 35 dias e isso pode ocasionar um desconforto na taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, maior ela pagará no seu financiamento ou seu parcelamento. Com taxa de juros alta, período alto, você paga mais juros. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Chegamos ao terceiro e último bloco, aqui com a Subefeito, Q66, no Pelos Olhos e Ouvidos. E vamos concluir a nossa conversa. Terminamos o segundo bloco falando dos questionamentos da cena alternativa. Vamos animar um pouco a conversa, né? Humberto, fala aí um pouco da trajetória, por onde a Subefeito Q66 já passou. Um pouco da história, assim, de trajetórias dos lugares que tu tocou no underground. Galera, a gente tocou um bocado de lugar, velho. Agora, assim, a gente pode dividir a Subefeito em duas épocas. Antes dos CDs e depois dos CDs. Antes do CD, a gente tocava uma vez por ano, aquele lance que eu falei anteriormente, a gente não tinha muito empolgação em sair tocando, que a gente não tinha material, também a gente não corria muito atrás de eventos e etc. Depois que a gente produziu o material que a gente gostou do resultado, aí a gente começou a distribuir, começou a propagar, né, o som, a gente começou a fazer alguns eventos, começou a conhecer várias pessoas, recebemos o convite para participar da coletiva Cena Recife, da parte organizacional. Mas aí eu conheci a galera da Cena Recife, eu vi que estava rolando uma vaga para duas bandas ainda entrarem, então eu escrevi sobre efeito. E foi um dos projetos assim, que eu tenho mais prazer em falar que a gente fez parte e faz parte até hoje. É um projeto que agregou muito, não só sobre efeito, mas também as várias outras bandas e a cena underground como um todo. E tanto é que futuramente, né, eu fui convidado para fazer parte da organização ali. E conheci muita gente interessante, muita gente boa, muita gente de personalidade. Conheci a galera da Olhos Aquáticos, o Rock, da Iluminato, o Ebert, da Honestamente Cafajeste, o Rodrigo, o Yuri, o Maurício, da Costa de Fogo, o Drailton, da Jetcast, alguns dos que fazem parte da organização e muita gente que fez parte da coletânea Recife 1 e que foi lançado recentemente também a 2. E a gente fez o estúdio ao vivo como banda, que é um material que eu tenho muito orgulho em apresentar, que o custo-benefício, velho, é muito relevante assim, para as bandas. Significativo, né? Exatamente, bastante significativo, porque é um material que agrega muito valor, assim, porque é uma das coisas que falta ao underground, é verdade. Dar cara à cena, né? Exato. Você escuta muito som de muitas bandas, que é uma imensidão de bandas, mas você não conhece muitas vezes a galera, você conhece enquanto pessoal nesse antigo, enquanto outro, mas nem sabe que é de tal banda e tal. Então o estúdio ao vivo ele agrega isso, dá imagem às bandas, você vê a banda ali e tá, ó, aquela banda que eu já escutei o som, tocando ali, são aqueles caras e tal, isso agrega muito. E inclusive para atrair o novo público, né? Exatamente. Para as pessoas prestarem atenção nas bandas e vir exatamente aglomerar nos shows e eventos. Isso, porque aí você, também é um material que rola ali no YouTube, você vai procurar ali banda tal, aí de repente já aparece ali estúdio ao vivo, Cena Recife, com o material daquela banda, você escuta o som da banda ao vivo, que é importante, né? Escuta o som da banda ao vivo, escuta um pouco sobre a banda, exato, a história da banda, uhum, que eu acho muito massa isso. E saindo da coletânea, a gente participou do União Fest, acho que foi o 6 ou foi o 7, não lembro, ali no Estelita também, sobre efeito, a gente gravou um videoclipe da música Nada Mudou lá, também um material muito bom, com bastante qualidade, que também está no YouTube. Joga lá, Sob Efeito, União Fest, vai aparecer o material do Sob Efeito. A gente participou de eventos, como um dos eventos que eu gosto de lembrar sempre, que era o Farinha no Rock, que aconteceu em Afogados. Nunca cheguei aí, sempre ouvi mencionar, mas nunca fui lá presencialmente. Era muito massa, na frente da padaria lá do pai de Jeitson. É história, da Angle Boys. Jeitson, Danielson, né, netinho na época era da Angle Boys. Era uma galera muito gente fina e hoje tá rolando ainda, a banda tá ainda por aí. O primeiro contato que eu tive com a Sob Efeito foi lá no Alto Zé do Pinho, lá no Espaço Poeses. Pô, massa, a galera também do Espaço Poeses tem um imenso prazer assim, falar, saber, conhecer aquela galera, né? Através de eventos, Jones, da Arca de Pandora, tem o Jailson, a Marta, o pessoal que organiza ali. E é um lugar bastante receptivo, né? Não só pela galera da produção, como os moradores ali, o público, né? Casa Amarela ali. Que aglomera ali, né? Casa Amarela tem um público muito receptivo. E assim, a gente foi tocar lá, uma coisa interessante que tocou no assunto aí do Poeses, a gente foi tocar lá na sexta-feira, velho. Que a gente não costuma muito tocar em dias úteis, porque a gente trabalha, etc, né? Larga o trabalho já quase, já de noite já, então é meio cansativo ir tocar em dias úteis. Mas aí a gente recebeu o convite, aí disse, vamos tocar e tal. E fomos na sexta-feira, tocar lá às 8 horas da noite. Já cansado do trabalho e achou que não ia ter ninguém, até porque, queira ou não, é um lugar um pouco distante, né? Assim, um pouco fora do eixo, né? Exatamente. A gente achou que não ia dar ninguém e tal, mas, pra nossa surpresa, deu gente pra caramba lá. Foi massa, foi um show bastante estigado, que eu acho que tem que lembrar, foi um lugar pequeno assim, mas deu bastante gente, foi massa, eu gosto muito de lembrar isso. O desafio foi lançado e comprovou e fez, né? Foi muito massa lá. Já tocaram... fora do estado, Paraíba, alguma coisa desse tipo? Não, fora do estado não. A gente tocou fora de Recife, assim, fora da. A gente tocou em Caruaru. Legal. Por sinal, foi o lugar mais. O menor lugar que a gente já tocou, o menor palco do mundo, eu acho ali. cara, o Poeses dava 4 vezes o espaço que a gente tocou lá. Ah, então acho que eu sei qual foi. Foi um barzinho. Um barzinho, é. Sim, sim. Lá do rock, lá em Caruaru. Que a entrada você vai pro balcão e a banda fica num um corredorzinho, banheiro, né? É, perto do banheiro. Legal. Pra você ter uma ideia, era um trio, né? Então ficou apertado pra gente, o trio, velho. Ficou apertado, velho. A galera ia no banheiro, passava praticamente no meio da banda, assim. E a gente tocava, só dava pra botar um microfone. E a gente tocava, revezava assim a voz e o back, assim. Já fui curtir lá um show punk bem legal. Pô, é instigado, né? Assim, por ser pequeno, 5 pessoas lota, né, velho? Então ficava aquele nosso aglomerado ali. Uma coisa que eu mencionei pra Herbert quando ele esteve aqui, que lá no Caruaru é bastante receptivo pro rock and roll. É. E lá tem como a Rua da Moeda aqui, né? Que a Rua da Moeda nem funciona tanto como nos anos 90. É mas lá em Caruaru tem a Rua da Mafama. E aí tem diversos bares. Tem um que eu achei maravilhoso, que tem o palco que fica sob a galera assim. E acho interessante a coletânea Sendo Recife chegar lá, criar um diálogo pra fazer uma ou duas noites durante um ano. Massa, massa, boa dica, eu não conhecia não. Eu já fui esse através de um convite, foi até Davis, da formação territorial, que chamou a gente pra ir tocar lá, nós fomos tocar lá junto com a formação. E foi legal, assim, a viagem, tudinho. Agora teve eventos também que a gente curtiu muito. Teve o evento do Festival da Cerveja, lá no Recife Antigo. Sim, tive em alguns. Que a gente tocou lá, foi muito massa, assim, legal, velho. Assim, quando a gente terminou de tocar assim, a galera ficou pedindo mais uma música. E é legal pra banda underground, né, banda independente assim, você escutar a galera querendo que você toque mais uma música, assim. É bastante legal, bastante significativo. A gente tocou em vários eventos, assim, que... a gente participou de uma vez na Rádio Transamérica, de uma disputa entre duas bandas, foi até com a música Nada Mudou. Rolou a música da gente Nada Mudou, a música de outra banda na época. Eu não lembro o nome da banda, assim, infelizmente não lembro da banda que tocou. Disputou com a gente, e quem ganhasse, quem fosse mais votado, ia dar uma entrevista ao vivo lá, na semana seguinte. E aí a gente ganhou na votação e fomos dar uma entrevista. Coincidentemente, quem tava lá foi a banda Devotos, que ia dar uma entrevista sobre o não se lembra se foi o segundo ou foi o terceiro CD dele, lançamento. Coincidiu no dia. Isso, a gente até trocou uma ideia lá, conversando lá com o Canibal e tal. E foi massa que a gente deu entrevista lá de 15 minutos, era 15 minutos de fama, no programa Colher de Chá. Lembro. Pronto, foi massa, a gente participou lá da entrevista, rolou algumas músicas da gente e tal. E foi um programa que agregou bastante aí. E vários outros assim que eu não lembro no momento, mas a gente já tem uma estrada aí que dá um bocado de história aí legal pra contar. E Gilson e Renato, assim, contem aí as travessuras que vocês já fizeram aí tocando, os lugares que vocês acharam um pico e outros, como ele achou o bar muito apertado. Rapaz, esse bar aí eu sei onde é, já fui lá acompanhar uma banda tocar lá. Realmente é um negócio que eu acho que você só tem que tocar uma vez lá, porque é pra guardar na lembrança e pronto. Já é o suficiente. Mas é bem, bem louco mesmo lá tocar lá. Mas assim, com a outra banda, assim, eu já toquei em lugares assim também loucos. Com situações estranhas também. No começo da banda mesmo, a gente topava tudo, né? A gente quer tocar e a gente nem se preocupa com nada, com som, com lugar, a gente vai. Aí quando chega, é a surpresa, né? Mas são essas experiências que depois a gente relembra e é legal lembrar, é engraçado, tudo bem. Só que hoje em dia a gente não tá muito afim dessas loucuras não, a gente quer um negócio mais organizadozinho. A experiência leva a crer, né? Pois é. E aí, Renato, o que tu passasse? Eu nunca passei um perrengue assim que nem eles, não. Normalmente eu sempre toquei em cantos assim mais normais, assim, nunca... É verdade. Talvez no futuro, né? Por enquanto não. Sempre toquei sempre em lugares assim, normais, sem problema com som e tal. Acho que toda banda já passou, né? Problema com som, essas coisas e tal. Mas problema com espaço, realmente ainda não. Ok. Mas fala aí, Humberto, dos próximos passos da Sob Efeito Q66. Próximo show, o que você está preparando, principalmente para a produção do clipe que você vai fazer a estreia. Fale de todo o preâmbulo e a pré-produção disso. Assim, velho, a gente tem um projeto muito foda aí pra frente, sabe? A banda mudou, né? Voltou a ser um quarteto, integrantes novos, e a gente tem muita coisa aí pra fazer coisa nova mesmo, assim, que esperamos agregar, não só a banda, como a cena como um todo. Tá? O primeiro grande passo é o lançamento do videoclipe, o primeiro videoclipe oficial da banda. A gente já tem uns vídeos assim, caseiros que já tive a oportunidade de ver excelente material, que é o Nada Mudou, não é isso? Isso. Aí vai rolar no dia 27 de maio, no espaço Preto no Branco. Pra quem não conhece, é um espaço que fica ali por trás do Burburinho, praticamente por trás mesmo do Burburinho. É um espaço novo ali, mas que vem rolando já alguns eventos. Bastante receptivo, um lugar bastante arejado, muito bom, um lugar muito, muito legal o ambiente. Vai ser no dia 27 de maio, vai começar às 18 horas. Vai rolar mais duas bandas, vai ser o show da Sob Efeito, lançamento do videoclipe e show de duas bandas que ainda há a se confirmar. Mas provavelmente essa semana vai estar rolando Fly, já com tudo. Essa semana já fecha as atrações. Isso. E já sai o Fly para ser isso, compartilhado só, no Facebook. Isso, falta só a confirmação de mais uma banda, porque assim, a princípio era o projeto era com duas bandas só, mas aí como é uma festa e queremos o máximo de convidados possíveis, e queremos chamar pessoas que fazem parte da nossa história, fez, faz e vai fazer pra frente. Então a gente chamou mais uma banda aí, amiga, tá esperando a confirmação. É, mais por questão de horário, né, dos integrantes, trabalho, essas coisas. Pra ver se consegue, se colocar tudo no eixo, na linha isso. Reta e aí, fazer funcionar. Essa semana tá rolando o Fly. Antes disso, a gente vai rolar o primeiro show com a nova formação da banda. Vai ser no dia 13 de maio, no Rock na Calçada, Anarquia FC. Vai rolar com as bandas Honestamente Cafajeste, O Golpe, Angle Boys e a banda Zeferina Bomba, que vem lá da Paraíba, junto aí com a Sob Efeito. Então vai ser o primeiro show da Sob Efeito em 2017 e com a nova formação. Estamos pegando pesado aí nos ensaios, né? Agora mudou um bocado porque passamos um longo tempo aí com uma guitarra só. Agora serão duas guitarras, estamos adaptando aí tudo para duas guitarras. E vai ser um show aí que vai vir muita coisa nova. No show de lançamento, a gente tem as novidades aí. Provavelmente a gente vai rolar duas músicas inéditas. Não é 100% ainda certeza, mas provavelmente a gente está trabalhando para isso. Já com a criação, com essa nova formação. Isso, com a nova formação. Música inédita mesmo, música que está sendo trabalhada justamente com essa nova formação. É, além do videoclipe, músicas inéditas, formação nova, bandas foda aí completando a noitada. E mais pra frente a gente tem um projeto aí de lançar, tem assim, com roteiro pronto já, dois videoclipes. Certo. Mas a gente não sabe se o tempo aí vai ter tempo. Mas já são de músicas que já foram gravadas ou músicas novas? Uma gravada, que é a música Sob Efeito, e uma inédita que se chama De Repente o Fim. Essa música Sob Efeito vai ser em desenho animado também, que é um roteiro bastante, bastante legal. Essa música De Repente o Fim é uma música que fala sobre apocalipse, mas de uma maneira bem legal. E vai ser com pessoas mesmo, vai ser um clipe bem foda. A gente tá investindo aí, assim, no roteiro, né? E filmagem, tudo, um negócio bem massa. Agora isso aí vai depender muito da gravação, da qualidade da gravação do áudio. Certo. Porque a gente às vezes tem aquele lance que foi falado aqui, né? A gente cria uma expectativa, tudinho, e aí quando grava a gente acaba não curtindo aquilo ali. E aquilo ali reflete positivamente ou negativamente no que vai rolar. Se tudo se encaminhar bem, se encaixar bem, o som estiver na ponta da agulha. Sim, se a gravação suprir, né, nossas expectativas, aí o clipe vai rolar. Ok. E assim, eu garanto pra vocês assim, que vai ser um clipe, assim, desculpa a expressão, mas um clipe foda aí pra galera, não só pra banda, mas pra cena, assim. A gente tá querendo fazer um clipe que as pessoas queiram assistir mais de uma vez, tá ligado? Queiram compartilhar e tal. Então esse Nada Mudou é o primeiro clipe nosso. O segundo a gente já tem um roteiro pronto. E o terceiro também. Vai rolar aí a questão de tempo mesmo, pra ver se a gente consegue. Porque banda independente a gente não vive de banda, né, velho? A gente tem nosso trabalho. Ninguém vive família. Só de brisa, né? Exatamente. Então a gente tem que compactar tudo ali, né? Trabalho, família e música, né? Então, sem contar a questão financeira ainda que envolve também, né? Exatamente. Então, assim, aguarda aí e acompanha aí a banda, a Sob Efeito Q66. Essa extensão vem aí a querer criar, dar mais identidade a Sob Efeito, já que se você for procurar pelo Google aí, vai encontrar várias Sob Efeitos, e a gente colocou essa extensão, porque talvez a gente venha mudar de nome, ou fique só a extensão, mas se é algo mais pra frente, a gente vai explicar mais pra frente, mas... projeto a gente tem e esperamos aí realizar. E com essa energia nova, com um quadro renovado da banda, que tenha longa vida. É, Humberto falou sobre a agenda da Sobrefeito, que é 66, mas vocês têm algum show em vista? Ainda nada? Ok. É, Humberto, quero agradecer muito a presença de vocês. É, vou estar presente nos dois shows. Boa, de massa, Maia. Massa. Esse, o primeiro show, que é o Rock na Calçada, faz parte das prévias do Dia da Música? Não. Já as prévias vão rolar, eu acho que a partir do dia 24 agora, parece que vai começar a rolar as prévias. Mas ainda não, esse evento não faz parte das prévias. Tá certo, então. É, o último bloco vai ser só o Sobrefeito 66. Terceira dimensão, És Tu, Às Vezes e Sempre em Frente. Fala de cada uma dessas músicas aí. É o lado mais pop da banda. Às vezes eu falo assim, a Sobrefeito é alternativa. A galera fica achando, a Sobrefeito é punk e tal. É, a questão é a seguinte, a gente tem um repertório que, digamos assim, seja mais para determinado evento. Então, é um evento, normalmente a gente toca as mesmas músicas, são 10, 12 faixas, que é um tempo ali de 40 minutos. Então, são as músicas mais punkzinha. Mas a gente, quem escutou o CD, sabe que a gente tem um som mais leve. Inclusive, a gente tocou uma música de Mãos Atadas no evento e a galera veio perguntar se era de outra banda. Aquela música que vocês tocaram ali, é de que banda? Não, é da gente. É de vocês, totalmente diferente, né, que vocês tocam. Uma outra roupagem. É, assim, não, é porque a gente realmente não toca muito essas músicas, porque às vezes o evento em si não pede, né, fica muito fora do contexto e tal. Mas a gente tá mesclando, a gente tá com uma formação, a gente deu uma roupagem nova, algumas músicas novamente. Música que a gente não tocava, é pra poder tocar em eventos. Ok. Agregar, assim, algumas coisas novas ao evento. Então, essas músicas aí são músicas mais, digamos, do meu ponto de vista, mais pop. Tá certo, então. Quero agradecer a Humberto, a Gilson, a Renato. Valeu a presença. Querem falar, dar últimas palavras aí? Eu vou logo fechar aqui minha fala, agradecendo aí de fato o convite aí feito por vocês. E você, aqui, Jeton. A casa está aberta, já sabe onde é. Ficou meio esquisito chegar, mas sempre seja bem-vindo aqui para trazer gente, para fazer roda de diálogo, o que for, pode chegar que é bem-vindo. É sempre bom um espaço assim, né, velho? Voltado para a cena underground. É muito massa. Hoje em dia a gente tem até uns locais assim que abre esse espaço. E são pessoas que realmente curtem, né, o underground, são pessoas que estão presentes ali e que vivem o underground. Isso é muito massa, é importante para a galera. Eu quero de antemão já agradecer o espaço, o convite feito por você, Jetro. E desejar aí sucesso, né? Para nós. Na rádio aí. É um ponto massa, um horário massa, um lugar legal, gostei muito daqui. E agradecer pela banda também, os caras vão falar, mas pela banda, pela Sobrefeito, o espaço aqui cedido. Foi muito massa aí o bate-papo, a troca de ideias e todo o extra também, rádio. E aí, é isso aí. Um abraço pra galera aí que tá ouvindo, muito massa. Sobrefeito que é 66, tamo juntos. Aí, Gilson. Só reiterar aqui o agradecimento de Humberto, né? Acho que foi uma tarde massa aqui, bem produtiva. Falamos da Sobrefeito. Acho que é muito legal esse trabalho assim que você está fazendo aí, esse programa. Trazer pessoa do underground, falar, explicar, né? Conhecer, trazer pessoa, apresentar para as pessoas a banda, o que a gente faz e tudo mais. Então, só agradecer mesmo, valeu, massa. Vai, Renato. Eu só tenho a agradecer também. Praticamente eles já falaram tudo, né, sobre os agradecimentos e tal. É isso aí, meu. Então, valeu muito a Sobrefeito Q66. O Pelos Olhos e Ouvidos volta no próximo sábado. Ainda vamos fechar o convidado. E ficamos com as músicas do Sobrefeito Q66. Aguardo vocês no blog e no Facebook. E até lá. Tchau. O povo daqui tá se matando pra viver. É violência, é ódio, é dor. Nem eles sabem mais o que dizer. O futuro do país hoje se encontra em qualquer sinal. O futebol acalma a dor, a fome passa em pleno carnaval. O carnaval que não é meu também não é seu. O carnaval que não é meu nem seu nem de ninguém. Então me diz, pra onde vai fugir quando o sol sumir e as estrelas não surgirem? Está onde devo ir quando tudo terminar? Não tenho medo de morrer, mas o que eu quero é viver. Não diz pra onde devo ir quando o sol não mais brilhar. Pode tudo escurecer, mas de você eu vou lembrar. Nunca foi tão fácil encontrar um corpo inspirado. Ou se formar advogado pra roubar o próprio Estado. Nunca foi tão difícil ter alguém como um amigo. Ou criar seus próprios filhos sem ter medo do que possa acontecer. Juntos pra onde devo ir quando tudo terminar? Não tenho medo de morrer, mas o que eu quero é viver. Juntos pra onde devo ir quando o sol não mais brilha? Pode tudo escurecer, mas de você eu vou lembrar. Quando você olha pras lados, o que você vê? Gente pedindo esmola. Quando você olha pras lados, o que você vê? Assalta toda hora. Quando você olha pras lados, o que você vê? Gente pedindo esmola. Quando você olha pras lados, o que você vê? Assalta toda hora. É, assalta toda hora. Gente pedindo esmola. Gente pedindo esmola. Assalta toda hora. Assalta toda hora. Gente pedindo esmola. Gente pedindo esmola. Assalta toda hora. Assalta toda hora. Gente pedindo esmola. Gente pedindo esmola. Assalta toda hora. Assalta toda hora. Gente pedindo esmola. Gente pedindo esmola. Assalta toda hora. Quando tudo terminar, não tenho medo de morrer, mas o que eu quero é viver. Juntos pra onde devo ir quando o sol não mais brilha? Pode tudo escurecer, mas de você eu vou lembrar. Agora me pergunta se te vi chegar e eu não sei, amor. Ei, tu, que diz saber quem eu sou. Agora me pergunta se te vi chegar e eu não sei, amor. Faz o que tu queres, não me perguntas mais. Cada um sabe a dor que tem no coração. São muitos os caminhos que se deve percorrer, mas apenas um lhe dará razão. Mas se quiser seguir, vai ter que resistir, porque muitos vão dizer pra você desistir. E pra recomeçar, deixa o que passou pra lá. E

chegar. Não deixe de nenhum segundo, eu vou conseguir em frente. Podem achar ruim, podem falar o que quiser, mas eu me conheço, não vou ligar pro que disser. Eu vou conseguir em frente. Posso ficar triste, podem até me fazer chorar, mas lágrimas acabam, isso é que tudo é de passar. Eu vou conseguir em frente. Nós vamos seguindo a nossa mente. Nesse mundo quente, no meio de tanta gente fria, meio descontente, no meio de tanta maresia, eu vou conseguir em frente. Podem levantar todos os obstáculos do mundo, se eu quiser chegar, não desistirei nenhum segundo. Eu vou conseguir em frente. Podem achar ruim, podem falar o que quiser, mas eu me conheço, não vou ligar pro que disser. Eu vou conseguir em frente. Posso ficar triste, pode até me fazer chorar, mas lágrimas acabam, isso é que tudo há de passar. Eu vou conseguir em frente. Nós vamos seguir a nossa mente. Aconchego 88.1 FM ou pela internet.